Joguei minhas nossas fotos na lixeira. Pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda, louca, lá. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Governador Mangabeira, tamo junto, galera. Um beijo de Aline Dias, Leanderson, Tatiele Ramos, Júnior Ordi. Vem comigo assim. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava. Um beijo pra Florianópolis. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegaram com volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. É o que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Se acaso de madrugada chegaram com volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me.